días, gracias. Yes, sir. We just have a couple more bags we're putting on, and we'll call you right back for pushback. We start now. Push and pushback and start. Okay, we have cargo. We have a little more Omboquito cargo, and then we'll be ready to push. I'll call you back in 1 minute. Roger, American Zero. Alton 3063 para o pushback em funcionamento, posição 8. 353 autorizado 08, deixa eu ir para o taxi. Na porta, taxi, preparação. American 982, 32, push back now, gate 1-1, please. Wait, please, American 982. Okay, we hold position here, American 982. Eu vou pedir para a nave não puxar muita retaguarda, que eu vou liberar o tráfego da América no portão hoje no pushback também. É possível? Tá, 3253, não é? Bem, 353, pode dar oportunidade ao push e reportar. Tá, reportar. Local 980, approach start and push, gate 11, and report taxi. Ok, clear to push back, call you for taxi, American 980. Alfa-Zero e acionamento. Autorizado, 355 Alfa, me chame táxi, 43. Autorizado, puxa, amarelo, táxi. Jesus 53, aprovado táxi participal, Índia, até o ponto de Fernando no zero, lá 2.18.95, ajustado 26, tem um ótimo voo. Uno no 8.95. Zero, taxi approved, main April, Indian Alpha, to the road point, the runway 10, and call tower frequency 118.95, Indian 0016, American 0. Indy Alpha, main April, 10, tower 1895, 1016, American 90, we going to, bom dia. Solo TP 5594 com 52 a bordo, com 3 horas e 10 de autonomia, alternando Recife para o táxi. TP 5594, 3 horas de táxi, seguindo o América, que já também iniciou o táxi, vai seguir o América, o TRIP, e após prosseguindo até o ponto de espera novamente, via Índia em Alfa, 18.95, uma torre lá e ajuste 1016. Segue táxi via pátio 3, segue a aeronave da América, a ponte espera da 10, todos os tempos para a gente apoiar. Avelinha ainda colapso no 0, vento 0 graus, 1 no 9. Avelinha ainda colapso no 0, 3, 0, 3. 253, colas 26, controle 120, decimal 8. 208, bota 3, 1, 3. Controle de Salvador, da 3, 1, 5, 3. O 3, saída da El, submarinha 380. Da El, solicita nível 300, controle da 3, 1, 5, 3. Segue coordenação 3153, nível final 300. Aguardando a coordenação, tá, 3153, nível 300. American 982, ready for takeoff. American 982, clear to line up and maintain when we move you. Line up and maintain 10, American 982. Salvador, 4, mas a ponto de espera. American 980, clear to take off 1810, winds 110 degrees, 10 knots. Clear to take off on 10, American 980. Autorizado nível 300, final. 300, final, autorizado, 3, zona 103. Com 4 ali, mantém cabeceira no zero. American 980, airborne 830, Salvador approach, frequency 120.8. Good day. Departure American 980 out of 1700 for flight level 350. American 980, climbing maintain level 350, Fuka departure. Alright, Fuka departure American 980. No 4, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0, 9. 5, no 4, autorizado a decolagem. Salvador, está por ele 9, 8, 0, 9, está no 4, 9 a bordo. 5 horas de autonomia, Calcutta, Salvador. Frisado, Pakistão, Índia e Alfa, teu ponto de pega no 0, a torre 1895, ajustado 1016 de bom voo. Autorizado, Índia, Alfa, ponto de pega 128 de bom voo. Muito obrigado, Patrícia, 219. Trip 5514, balanço 32, controle 1208. 1208, controle Trip 5514. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5514. Vigilância 150, trip 5514. Zero 9809, autorizado a alinhar e decolar, estão no zero, vento 100 graus, 119. Alinhar, decolar, estão no zero, passando a 119. Recife 370, rota 258, decola na zero, com curva pela esquerda, no perfil da Fuca, Jão, transição Caju, 5435, código transponder, 5435 transponder, controle opera 120.8. Passaredo 9809, decola 36, controle 120.8. 268, passei 9809. Para o puxar. posição 80, chama do centro em 1251, na alterna 3325. Câmara 1-2-1-0-3-3. America 980, passe level 190, contact Recife 1125.45, if unable 126.85. 2545 or 2685, America 980. Good day. Good day. Bom dia, bom 922, informação. Bom dia. 922, chegada Mari, desse mantenha 3000, ajuste a 90 no meio. Bom 922, chegada Mari, para 3000 pés, ajuste a 90 no meio. gostaria do 9809, eu controle. Prossiga, 909. Espera o transponder 5425, por gentileza. 5425, ok. 5425, transponder. Tracionado 5425? Afirma. Recebendo aqui no meu equipamento, tracionado 5431. Não, é atualmente estava agora, estado 5425.